Já a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 64ª emissão de Quatras na Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje temos uma pequena pausa nas emissões exclusivamente com músicas interpretadas pelo agrupamento Trufadores Aprendizes. Em semana de Páscoa, ouçamos Lady Gaga. Uma escolha estranha, dirão talvez os meus amigos ouvintes, mas com uma explicação lógica. Conta a Bíblia que, após a última ceia, Judas deu um beijo a Jesus, indicando aos soldados quem era Cristo. Depois, Jesus viria a ser crucificado na Sexta-feira Santa. E qual é o título do single mais recente da artista norte-americana? Judas. Ora, em plena Sexta-feira Santa, iremos escutar pela primeira vez no nosso recanto melodias de Stefani Joanne Angelina Germanotta, nome verdadeiro de Lady Gaga. Começamos precisamente com Judas, música retirada do álbum 2011, Born This Way. Do último, passaremos para o primeiro single de Gaga, aquele que tornou a sua alcunha famosa um pouco por todo o mundo. É do seu primeiro álbum, não é óbvio, de 2008, intitulado The Fame. O primeiro single, que chegou, por exemplo, a 6 platinas nos Estados Unidos da América, chama-se Just Dance. Shut my

Romance que calhou mal, mais uma música, mais um êxito na voz de Lady Gaga. Ouçamos agora Bad Romance. Oh, oh, oh, oh. Drama.

Alejandro. Com muita pena minha, estamos na reta final de mais uma emissão de Quadras da Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado a músicas de Stefani Germanotta, ou então de Lady Gaga, uma artista norte-americana ainda jovem, 25 anos, que apesar de começar a carreira apenas há 3 anos, já tem 11 singles, todos eles de sucesso, e é reconhecidamente uma das artistas mais famosas e com a maior recompensa monetária, digamos, em todo o mundo. Abrimos com o álbum mais recente de Lady Gaga, Born This Way, fechamos novamente com esse disco, precisamente com um single que deu nome ao título do disco, Born This Way. Muito boa tarde e até uma próxima oportunidade. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M, M, M, M, M. Just put your paws up, 'cause you were born this way, baby. My mama told me when I was young, we're all born superstars. She rolled my hair, put my lipstick on, in a glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are.